André Cedês, o Moral de Ibicoara. São 15 anos de muito amor pra você. Chega dessa ideia boba, já não tá dando certo nossa relação. Chega de fingir carinho, se já não tem por mim nada no coração. Para de se enganar, deixa logo pra lá, esquece que eu sou todo ser. Deixa de ser assim, não tá tão bom pra mim, se o seu não é mais como o meu. É que já não tem amor, me deixa por favor, eu e você pra mim já deu. E não é tão fácil assim, imagina aí pra mim, então é melhor tchau tchau, valeu. É que já não tem amor, me deixa por favor, eu e você pra mim já deu. Imagina aí pra mim, então é melhor tchau tchau, valeu. Prefiro ser seu ex, prefiro ser seu ex, prefiro ser seu ex, prefiro ser seu ex. Chega dessa ideia boba, já não tá dando certo a nossa relação. Chega de fingir carinho, se já não tem por mim nada no coração. Para de se enganar, deixa logo pra lá, esquece que eu sou todo seu. Deixa de ser assim, não tá tão bom pra mim, se o seu não é mais como o meu. É que já não tem amor, me deixa por favor, eu e você pra mim já deu. E não é tão fácil assim, imagina aí pra mim, então é melhor tchau tchau, valeu. É que já não tem amor, me deixa por favor, eu e você pra mim já deu. E não é tão fácil assim, imagina aí pra mim, então é melhor tchau tchau, valeu. Prefiro ser seu ex, prefiro ser seu ex, prefiro ser seu ex, prefiro ser seu ex, prefiro ser seu ex, prefiro ser seu ex, prefiro ser seu ex, prefiro ser seu ex.